em Campinas. Mais terror. Na noite de ontem, uma família da Zona Norte, 4 homens invadiram a casa e manteve a família refém. Você fica impotente. A população ainda vai sofrer com a precariedade de ver um velho inimigo aniquilado. De acordo com a polícia, bandidos tentaram assaltar uma casa. 4 assaltantes, entre eles um menino, invadem uma casa e aterrorizam uma família. Mais terror. Um dos assaltantes manteve a família refém por aproximadamente 30 minutos dentro deste banheiro, enquanto os outros revistavam a casa. Um jovem pobre que vive cercado pelo ambiente do tráfico entra para o mundo do crime. E esses jovens onde estão? Alguns morreram. Outros saíram do tráfico, buscaram trabalho, buscaram escola, mas sem resultado nenhum, sem êxito. E vivem a pior fase da vida.